Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora pela Rede USP de Rádio, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. O seu cartaz todos os domingos de manhã, com a música que o rádio tocava na era da vovó. Nesse domingo, na abertura, nós vamos atender o dileto e gentil casal que reside aqui em São Carlos, Dona Vera do Vigo e Sr. José Carlos do Vigo, ele, o popular e querido Tinim, funcionário aposentado da Companhia Paulista de Força e Luz aqui em São Carlos, e ela é realmente uma grande conhecedora da culinária nacional e internacional. Para Dona Vera do Vigo e Sr. José Carlos do Vigo, nós vamos rodar estas melodias maravilhosas. Ângela Maria Sapoti, como diria o saudoso Getúlio Vargas. Ângela Maria, a Sapoti, do Eni Neto, em adaptação para o nosso idioma. Arranjo Eduardo Patané, Lencinho Querido. Nora Ney, Carmele Alves, Ellen de Lima e Violeta Cavalcante juntas cantam, do Braguinha saudoso João de Barro, As Cantoras do Rádio. Tudo isso para Dona Vera do Vigo e Sr. José Carlos do Vigo, casal esse simpaticíssimo que reside em nossa cidade. Nós temos ainda, em adaptação para nosso idioma, Calbi Peixoto, em belíssimo arranjo, canta da Maria Grever, a composição Jura-me. Manchado assim pelo carmim que nasce dos lábios quando a me beijar. A tarde estava fria, frio também estava o teu carinho. Logo senti não me amavas e que abandonavas o nosso ninho. Guardei teu lencinho para recordar a boca que nele deixaste ficar, e um louco desejo me fez delirar, e os lábios que eu vejo a chorar. Meu lenço amigo comigo ficou, fiel companheiro, não me abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer se aquele amor não consigo esquecer? Lenço branco, que ilusão foi aquele louco amor? Tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Só o carmim foi que restou daqueles lábios sensuais, lembrança viva que ficou junto das iniciais. Guardo lencinho branco que esqueceste ao me abandonar. manchado assim pelo carmim que tiraste dos lábios quando a me beijar. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Mentira que te quero, porque nunca o amor surgiu na minha estrada. Eu te juro que minha alma não entende a razão de estar apaixonado. Quando estou perto de ti estou contente. Eu quisera que o tempo não marchara. Tenho medo que a sombra de outro afeto desfaça um dia esta visão tão rara. Jura-me que has de ter no pensamento a lembrança do momento em que eu te conheci. Olha-me com o teu olhar profundo, que é a coisa deste mundo mais bonita que eu já vi. Beija-me como um beijo enamorado, como nunca me foi dado desde o dia em que nasci. Ama-me com fervor e com loucura, e assim verás a amargura que estou sofrendo por ti. Namorado, como nunca me foi dado desde o dia em que nasci. Ama-me com fervor e com loucura, e assim verás a amargura que estou sofrendo por ti. Música. Para seus lábios, use a verdade. Para sua voz, use a oração. Para seus olhos, use a simpatia. Para suas mãos, use a caridade. Para a sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. Para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, o nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ele que reside também aqui em São Carlos, a Avenida São Carlos, a avenida principal de nossa cidade. Ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor Moacir Bernardino, conosco nesta manhã, que gostaria de ouvir conjunto São Carlense. Esse conjunto é formado pelo Gustavo Pandeiro e voz, Luiz Carlos violão e voz, Felipe percussão, Cal cavaco e Bruno flauta. O conjunto São Carlense Entre Amigos conosco, desfilando em nossa passarela nesta manhã de domingo, e vai interpretar do Noel Rosa Conversa de Botequim, destacando a voz do Gustavo, que também é pandeiro e o vocalista deste conjunto de nossa cidade. Ainda para ele, o senhor Moacir Bernardino, que reside na Avenida São Carlos, aqui em São Carlos, do Boldrin. Rolando Boldrin canta esta composição que faz parte de seu repertório musical, Faca de Ponta. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se estime dar palitos e um cigarro pra espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me preste uma revista, um tinteirinho cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, aberta, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, e não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendura essa despesa no cabinho. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada, um pão bem quente com manteiga, veste um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Qual foi o resultado do futebol? Qual foi o resultado do futebol? Faça de conta que faca de ponta não se leva em conta nessa história, não. Cala-te boca, já falaste tudo, hoje um surdo mudo ganha mais tostão. O amor é cego, um roto vagabundo que veio pro mundo sem ocupação. Eu abro o olho, fecho o bico e calo, não explico nem falo, por enquanto não. Eu abro o olho, fecho o bico e calo, não explico nem falo, por enquanto não. Deixa passar, tá de coisa preta que já se espalha pro lado de cá. Eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Por um acaso, você viu Maria, aquela aparecida que não apareceu. Ela que andava tão entristecida com essa minha vida, com esse jeito meu. Fala pra ela que o meu carro canta, que a viola santa também percebeu. Que eu tô sozinho nesse mundo torto, já me sinto morto e ela me esqueceu. Que eu tô sozinho nesse mundo torto, já me sinto morto e ela me esqueceu. Deixa passar, tá de coisa preta que já se espalha pro lado de cá. Eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Eu arregaço as mangas da camisa e vou entrar na chuva só pra me molhar. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos enfocar Zezé Gonzaga com Eduardo Dussek, Dorival Caymmi e o conjunto vocal Ouro e Prata.